preparar a ponta. Bom dia para todos vocês que acordaram positivo pela primeira vez em 2 anos. Olha que maravilha! E aí, tchutchu? Inveja desse pessoal que acorda positivo. Nossa, faz tempo, cara. Tipo, eu não quero cantar com a vitória antes dela ser de fato concretizada, porque ainda tá o Mike Evans. E a secundária do Carolina não é a coisa mais bonita do mundo. Foram eles que deram 36 pontos pro Julio Jones. Mas, se o Bruno fizer 36 pontos com o Mike Evans, mesmo assim eu ganho. Então, ele precisaria aí de 47. Então, assim, seria o melhor jogo da história de um wide receiver pra ele conseguir ganhar de mim. Então, vamos que eu tô achando que já era aqui, né? Vamos ver, né? Tudo pode acontecer. Depois que eu tomei 50 pontos de Jamal Charles na semana 15 de 2013, eu nunca mais falo que é impossível. Mas altamente improvável. Outra coisa que eu queria falar logo de cara é David Johnson, cara. David Johnson, cara. Que lindo. Que lindo que é esse homem másculo. Alguns diriam um Hércules na Terra. Dá gosto de ver ele jogando, não dá? Caraca, o bicho é bom, viu? Puta, como ele é incrível, cara. E assim, é triste porque eu não quero falar assim, nossa, que bom que o Chris Johnson se machucou. Mas como foi bom ver o time do Cardinals funcionando. Eu não bati nessa tecla 4 vezes, 5 vezes já, falando que eles têm que correr mais a bola e largar a mão de tentar lançar a bola pro fundo o tempo inteiro. Tudo bem que foi contra a defesa do 49ers, que é uma defesa fraquinha. Mas, pô, eles estabeleceram um jogo corrido, não foi desde o começo do jogo, foi bem mais ou menos o começo do jogo, porque eles fizeram as mesmas burradas que eles faziam nos últimos jogos e que tá custando pra eles. Mas assim que eles tiveram um break de uma, acho que foi uma interceptação, o Niners estava ganhando esse jogo. Foi uma interceptação em que eles conseguiram escapar com um TD, começaram a colocar o jogo corrido, meu, não tinha como segurar o Cardinals, não tinha. David Johnson, cara, 157 jardas corridas, 28 recebidas e 2 touchdowns. Até aí você vai dizer, nossa, que porcaria. Não dá, cara. Esse cara é incrível. É incrível. O Cardinals tem que aprender com esse jogo e parar de ser besta. Né? Porque do jeito que eles estão jogando, tá ridículo. Ridículo. Cara, mas assim, vamos ver, né? Vamos ver. O Cardinals ano passado mandou muito bem, né? Mandou, sei lá, 13-3 ano passado. E esse ano já perdeu as 3 que ele perdeu do ano passado, né? Então, sim. Pois é. Pra ele manter a mesma média, ele tem que ganhar sempre agora. Ele tá um calendáriozinho um pouquinho puxado pro Cardinals, não tá tão fácil assim, não. Não, mas assim, é uma defesa do Jets que agora não sabe o que vai acontecer com o Mohamed Wilkerson nesse jogo aí, parece que deu uma lesionada, não sei dizer o que vai acontecer. O Sheldon Richardson foi outro que ficou mais ou menos. E o David Johnson, ele tem o mesmo set do Le'Veon Bell, e assim, vendo o jogo do Pittsburgh contra o Jets, assim, a leitura tá aí, eles explicaram exatamente como tem que fazer pra derrotar o Jets. Você usa a bola longa, que é o que o Cardinals adora fazer. Se você não tem a bola longa, as rotas curtas com o running back são mismatches contra esses linebackers que não são bons. Então, ele vai ser o quê? Ou John Brown e Michael Floyd, que Michael Floyd mais ou menos, mas mais o John Brown no longo. O Fitzgerald no slot curto com o David Johnson no slot curto, é isso. É isso e acabou, porque ele não precisa nem correr com a bola. É um jogo que, meu, o Bell fez 88 jardas recebidas e 66 corridas numa defesa tranquila. Ele teve 9 targets. Porque a secundária do Jets é uma porcaria. Então eu acho assim, é um jogo favorável, não acho um jogo desfavorável. Aí vai ter o Seahawks, que é mais ou menos, que vai ser meio complicado mesmo. Mas aí o Carolina também é outro time que tá tranquilo, eu acho. Aí ele vai pro Bahia, ele volta a San Francisco de novo, outro, beleza. Aí ele pega Minnesota, que aí é um matchup ruim. Foda. Mas daí é Atlanta, Washington, Miami e New Orleans. É, mas aí nessa hora já tá nos playoffs, tá ligado? Então... Tudo bem, mas é assim, é um calendário incrível. Tirando o Seattle na 16, o calendário do David Johnson é muito bom. Seattle e Minnesota, o resto, Eu não tenho tanto medo não, cara. E o David Johnson é aquela coisa, cara, você vai startar ele sempre. Você não vai deixar ele no banco Não nunca, porque sei. ele tem isso, ele tá às 30 pontos, né, cara? É. Agora outro cara que também starta sempre, né? O Julio Jones. De novo, ontem ele não mandou bem. Sim, não é que não mandou bem, mas ele não conseguiu pontuar o que ele pontuou na semana passada ou nem perto disso. É, ele mandou muito bem, na verdade, né? O problema é que o Matt Ryan passou, fez três passes que foram longos demais para ele. Não, eu não lembro se você viu Não. esse jogo. O Matt Ryan errou ele umas três vezes em passes longos, em que assim ele tava marcado em cobertura dupla, mas assim não foi. Ele ainda tinha espaço e o Matt Ryan lançou a bola mais longe do que podia. Acho que o Matt Ryan tava com medo de ser interceptado e lançou a bola mais longa do que ele deveria. Mas pô. Ele jogou bem, e o que ele mais impactou não foi pro Fantasy, infelizmente pros Fantasy Owners isso não vai fazer diferença nenhuma, mas ele foi o cara que tirou os cornerbacks principais do Broncos de fora. Eles estavam o tempo todo com o primeiro cornerback e um safety em cima dele, o tempo todo. Eu não vi ele desmarcado, eu não vi ele sem dois caras em cima dele o tempo todo, em momento nenhum do jogo. E aí o que que eles fizeram? Eles exploitaram os passes curtos para running back com os linebackers e acabou, cara. Foi ali que eles ganharam, porque eles com isso eles são passe curto, nega pass rush, não tem o que fazer com os. E daí que eles têm quatro caras incríveis na linha ofensiva, na linha defensiva, porque se ele consegue fazer um running back chegar no linebacker, né, não tem o que fazer, cara. E o Tevin Coleman e o Devonta Freeman são muito rápidos. A linha ofensiva do Falcons está muito boa também. Eles estavam dando 3, 4, 5 segundos às vezes pro Ryan, que é uma coisa que você não vê contra o Broncos. Então, meu, assim, o fato do Julio Jones existir foi o que abriu espaço para os outros caras. E assim, o Falcons está sendo show dos tight ends e running backs. O wide Pois é. receiver é coisa do passado pro Falcons. Aí a pergunta que fica agora, né? Então, todo mundo falou que Matt Ryan era, nossa, teve jogos muito Pois fáceis, é. que ele não devia ter pontuado tanto, que o jogo contra Denver que ia mostrar realmente se ele era bom ou se não era. E mostrou, né? E aí, a pergunta é, Matt Ryan é, como é que é? O nosso joguinho lá? É miragem ou realidade? Cara, assim, em termos de ponto para Fantasy, não foi uma pontuação fora da média contra o Denver, entendeu? Mas ele não errou. Você entende? Então eu acho assim, é um cara que, pô, se o chão dele é 14, tá tranquilo, entendeu? Não é uma dor incrível. E fora Denver agora, ele não vai pegar Denver de novo. Fora Denver agora, ele não tem mais matchup que você fala assim, meu Deus, que medo. Ele vai ter Seahawks semana que vem e aí acabou. Aí é San Diego, Green Bay, Tampa, Filadélfia, que ainda não dá pra saber direito se é ruim ou bom o matchup. Arizona, que é mais complicadinho, mas daí é Kansas, que não tem mais os cornerbacks que tinha antes, que mostrou que pode ser destruído pelo Steelers, por que não pelo Falcons. Los Angeles, que é fortinho, mas mais ou menos, San Francisco e Carolina. Então, assim, eu acho muito, muito, muito viável que ele seja seu everyday starter. Muito viável. Eu acho que talvez ele termine até entre os três primeiros como quarterbacks esse ano, porque ele tá jogando muito bem, cara. Eu tô Muito de bem. Ele não cara errou, também, viu? cara. Ele não erra. Tá incrível o que ele tá fazendo. Ele não tá errando. Pois é, que legal, assim. Não. Teve muita gente que pegou o Tom Brady e pegou o Matt Ryan como, né, filler. Porque enquanto o Tom Brady tava fora, tal, ah, vou pegar o Matt Ryan aqui porque vai que, né? Ele pontuou alguma coisa. E o cara tá mostrando que, porra. É, você pode até trocar um deles pra fora e acabou. Ou você pode segurar os dois e, quem sabe, usar como matchup. Eu sei que não é difícil de pensar em matchup quando você tá falando Tom Brady. Mas, sei lá, tem uns matchups aí que são umas secundárias bem horríveis que o Matt Ryan pode ser bem interessante. Eu ainda acho que o Tom Brady vale mais, tá? Em termos de número, o Tom Brady vai ter Sim. menos pontos porque ele jogou quatro jogos a menos por causa daquele escândalo absurdo que foram aqueles milímetros de bola que foram deflated naquele negócio, porque ele provavelmente tinha alguma ciência de que aquilo talvez estivesse acontecendo, então ele merecia 4 semanas de suspensão, né? Aí ele ficou esses quatro jogos sem jogar, entendeu? Mas eu ainda acho que ele é mais matchup proof do que qualquer cara nessa liga. Qualquer cara. Vai dar, com certeza. Então deixa eu puxar um jogo aqui, que eu quero tirar algumas dúvidas Tire. do jogo do Pittsburgh Tire Steelers tudo para mim, tio. New York Jets. Estou vendo aqui, eu não vi o jogo, infelizmente. Ontem foi um dia atípico, rapaz. Eu consegui ver pouquíssimos jogos. Mas eu tô vendo aqui pelo, né, os highlights, tal, as pontuações. Tem um cara, Sammy Coates, Pois é. que fez dois touchdowns, 139 jardas. O que aconteceu, bicho? Cara, Ele antes do é o jogo. novo Martavis Bryant? Foi inacreditável. Antes do jogo eu tava conversando com a Laís e eu falei assim pra ela: olha, eu olho às vezes pro Sammy Coates e pra esse jogo e eu penso, porra, talvez ele seja uma boa pra começar nesse jogo. O bicho fez 25 pontos. Eu não sei porque, assim, sendo bem sincero contigo, eu não sei por que eles queriam, porque queriam passar a bola para ele o tempo inteiro. Aquela primeira, ele teve uma jogada logo de cara que foi assim, um passe longo pra touchdown. Que foi o que eu achei que fosse talvez acontecer, porque a secundária do Jets é uma porcaria. Eu nunca ia imaginar que ele ia ter 11 targets. Você olhava o jogo inteiro, ele tava semi-colts, semi-colts, semi-colts. Eu falava, velho, mas por quê? Por que o semi-colts? Teve um ponto do jogo que o Sammy Coates mais o Le'Veon Bell, eles estavam totalizando acho que 160 jardas recebidas, enquanto o resto do time inteiro do Pittsburgh estava com 10. Então, Caraca. tipo, eu não entendo, eu não sei, não tenho como explicar por que que eles resolveram fazer isso, mas claramente eles queriam envolver o Sammy Coates no jogo. Ele não é o Martavis Bryant. Não é, o Martavis Bryant é muito, muito mais confiável do que ele. E ele consegue correr mais rotas do que o Sammy Coates. Mas o Sammy Coates tem uma velocidade muito crua, cara. Então ele consegue escapar numa velocidade que é inacreditável. Assim, a jogada do touchdown dele foi basicamente corre numa linha reta. Ele não teve que fazer nada, ele não teve que trocar nada, ele simplesmente foi embora, né? E fez a fly route e foi embora. E o cara ficou para trás. E acabou. E foi touchdown. Agora me surpreendeu muito eles quererem. Tem um termo que eles falam em inglês que chama force feed, que é quando você força a pessoa a comer porque ela tá fraca, ou ela precisa comer por algum motivo. A sensação que dava era que eles estavam fazendo isso com ele. Eles queriam que ele recebesse as bolas. Ainda me preocupa, tá? O cara recebeu 6 dos 11. E assim, desses 6 dos 11, ah, mas de repente era catch complicado, de repente não. Pelo menos 4 deles eu tenho certeza que ele largou a bola no chão. Aí os caras estão falando assim, ah, mas ele tinha uma lesãozinha na mão, que ele não tava com sensibilidade e tal. Mas desde o começo da carreira dele isso sempre foi uma questão. Então, a menos que ele tenha essa lesão na mão desde que ele nasceu, eu acho complicado. Eu tenho temor de startar ele o tempo todo, mas o que ele mostrou foi o seguinte: secundárias fracas, por que não tentar o Sammy Coates se você precisa de um flex? O jogo em si, cara, não teve muita briga assim na real. O começo, o Pittsburgh começou meio lento, não tava engajando muito. O Jets fez um field goal, o Pittsburgh escapou na terceira jogada com esse passe longo pro Colts. Aí o Jets fez outro field goal, parecia que o jogo tava indo meio pau a pau. O Pittsburgh de repente desembestou a fazer 80 mil pontos. Redescobriu o jogo corrido com o Bell, que de novo fez bastante ponto, mas não fez um touchdown, o que acaba baixando um pouco a pontuação dele. Mas é um cara assim que 15,4, né? De média, sem touchdown, cara, é Pois muito é. alto. Tá bom, né? Não dá pra criticar muito. Quando ele não faz pelo chão, que nem ele fez no no quarto na quarta semana contra o Kansas, ele faz pelo ar, que nem ele fez agora contra o Jets. E vai pegar o Dolphins agora, que é uma defesa tranquila. O problema vai ser só o Patriots. Assim, é um time, cara, é um cara que é muito complicado. É tipo, o Pittsburgh vai pontuar muito, principalmente em casa. Então, quem você puder startar, pode startar. O Bell é um everyday starter. O Jets, por outro lado, eu fiquei muito surpreso de ver o Marshall jogando. Ele tava jogando bem. Ele teve dois drops que eu falei: nossa, Marshall, como assim? Se você é o cara, você não pode dropar aqueles passes. Ele dropou em situações críticas que ele não podia ter dropado. Mas eu culpo mais o técnico de não ter arriscado mais, entendeu? Eles sabiam que a defesa deles estava ruim e tiveram pelo menos duas vezes que eles pantearam a bola com quarta para polegadas em que eles poderiam ter arriscado, porque o ataque deles estava funcionando contra a defesa dos Steelers, que não é uma puta defesa. Então teve mais culpa aí do técnico do que do pessoal que estava executando as jogadas, eu acho. O Fitzpatrick jogou razoável. Não foi o Fitzpatrick das outras semanas que dava a bola de presente para todo mundo. Mas não foi um puta quarterback incrível. É aquilo. Foi estável. Contra uma defesa que era uma defesa que não é muito boa, né? Então, Tá não sei. valendo. Essa foi a minha sensação geral do jogo. Entendi. Ah, então tranquilo. Então, assim, ano que vem, Martavis voltando, Sammy Coates, No more. Com certeza não, cara. Eu não pensaria nunca no Semicolts ano que vem. Maravilha, maravilha. E Matt Forte? Matt Forte conseguiu mandar alguma coisa? Tá ficando cansado? O que tá acontecendo com ele? Ele tá meio baqueado, né, o Forte? Então você nunca. Você não sabe. Tipo, ele já tava meio negócio, talvez ele não fosse jogar nessa. Você vê o Bilal Powell estando mais investido no jogo. Mas foi o que eu falei no começo do ano, lembra? Que não era sustentável, que era muita carga. Os caras estavam dando 30 carregadas pra ele por semana, por jogo. Então é muita coisa pro cara. O cara não vai aguentar isso tudo. Já tá meio baqueado. Então, assim, eles precisam envolver o Powell mais do que eles estão envolvendo. Eu acho que você vai ver alguns jogos aí que ele não vai produzir muito mais. Eu acho que você viu os melhores jogos do Forte já. Eu acho que você não vai ver jogo mais tão bom quanto aquele. Ele vai escapar com um touchdown aqui, um touchdown ali e tal, mas ele não vai ter um chão de 15 pontos que nem foi o primeiro jogo. Ele não vai fazer três touchdowns toda semana, entendeu? Forte é muito bom, ele é muito bom. Eu gosto muito dele, a média dele é muito boa. Ele tem visão, ele é um puta de um running back, entendeu? Mas ele não tem mais 25 anos, ele já tá com 30 e tantos, entendeu? E ele sempre foi o workhorse back, não é que nem dizer assim, ah, o D'Angelo Williams tem 30 e tanto e tá fazendo isso na boa. Ele não tem. Ele nunca foi o workhorse back de nenhum time, ele nunca foi o cara principal de nenhum time. Matt Forte teve anos e anos e anos sendo o cara principal do Bears. Então tem mais desgaste no corpo dele do que no D'Angelo Williams, né? Entendi. É, você vê, cara. Você vê Bilal Powell, então. Quem sabe aí futuramente vai ser fantasy wise, né? Eu Tipo, acho um Ed relevante. interessante, eu acho um cara legal de ter aí pro um futuro não muito distante. Vamos ver outro jogo aí pra gente comentar rapidão. Eu escolho, você escolhe? Você escolhe, eu escolhi o primeiro. Eu escolho? Você Então me escolhe aí. conta, então me conta, então me conta da fúria do guerreiro nórdico Thomas Brejesus III. Caraca, velho, foi uma lavada. Eu queria muito ver esse jogo, mas eu tinha outros quatro que me interessavam mais naquela hora, mas. Não, Só vendo o chegou no. placar assim, o É, Patriots chegou. parecia que, meu, acabou. Não teve conversa. Foi tipo, vamos Não, fazer touchdown e acabou. foi tipo isso. Não, e o pior é que o Cleveland conseguiu fazer touchdown em cima do Patriots. Eu falei, pô, galera, vocês estão de sacanagem. Era pra ser uma lavada de zero, assim. Era pra ser destruir o negócio. Mas mostrou que Tom Brady não está de brincadeira, cara. Foram 400 jardas de passe. Tipo assim, 3 touchdowns, 400 jardas de passe. Entendeu? E chegou num ponto que ele não jogou mais. Acho que na metade do quarto-quarto, no começo do quarto-quarto, não lembro direito, ele parou. Ele tirou o capacete, ficou lá fora. Garapolo entrou lá e pronto. Falou: ah, vai lá, meu filho, brinca aí. Curte aí com os amiguinhos aí, tá ligado? Mas, cara, foi absurdo. Ah, o Garoppolo Agora. jogou então. Jogou. Pô. Ela jogou, entrou lá, assim. Entrou lá, tirou umas fotinhas, né? Não conseguiu fazer nenhum passe. Sério? Não fez nenhum passe completo, cara. Porra. Foi só, tipo, jogando pros running backs, né? E aí. Mas pronto, cara. Assim, aí mataram o relógio e ganharam, né? O que chamou a atenção? Foi os dois tight ends, né? Então, Gronkowski e o Bennett. Cara, os caras dominaram o jogo, assim. Toda hora que o Brady ia lançar para alguém, era para esses caras, assim, né? Assim, os grandes passes eram para eles, né? James White também recebeu alguns passes, né? O Blount continuou como o cara das corridas, né? Conseguiu um touchdown até. Só que aquele negócio, agora tem muitas armas. É difícil você conseguir identificar quem você vai apostar naquela semana, né? Mas enquanto o Tom Brady tá aí, caraca, todo mundo tem um teto muito alto. Tem a possibilidade de explodir, né? Porque todo mundo tem a chance de fazer Né, touchdown. Né? Então, sim. assim, Gronkowski fez 10 pontos, fez acho que 109 jardas sem touchdown, né? O Bennett fez 3 touchdowns. Né? Então, assim, caraca, é absurdo pra tight end, né? Um que eu tô com um pouco de receio agora é o Edelman, né? Que é o Edelman, tipo. Recebeu 5 targets apenas, para 35 jardas. É. Pois é, cara, foda, porque assim, eu investi nesse cara também, né? Muita gente também investiu nele, segurou ele até agora, achando que quando voltasse o Brady ele ia destruir. E fica aquela dúvida. E aí? O que fazer? O que fazer? Segurar um pouco mais? Ver o próximo jogo? Eu acho que eu seguro mesmo assim, cara. É difícil porque é o Edelman, entendeu? Então, é complicado porque assim, o pessoal tava muito aludindo esse ataque. Eu não vi o jogo, né? Mas o que eu li, assim, o pessoal tava muito aludindo esse ataque, é o ataque do Patriots de uns 3, 4 anos atrás, quando eles tinham o Aaron Hernandez, que era o segundo tight end deles. Que era muito difícil de parar, porque basicamente os principais recebedores do Patriots eram os dois tight ends. Né, e dois caras que bloqueavam bem e dois caras que recebiam bem. O Aaron Hernandez não era tão bom blocker quanto o Martellus Bennett, o que assusta mais ainda, porque, quer dizer, o Bennett vai poder estar em mais snaps, né? Que é a mesma coisa que o pessoal fala de running back que sabe bloquear bem pro passe, e running back que não sabe. Faz diferença na hora que você tem que ficar mais tempo no campo, você abre mais um leque de jogadas. Então, se eu fosse agora valorizar, eu diria assim, Gronk e Bennett devem ser os dois principais, e aí você ocasionalmente vai ver um ou outro wide receiver escapando com grandes jogos. Eu acho que não existe mais aquele Wes Welker, que era o Edelman, mas mesmo assim, é uma questão assim, você não tem certeza disso, e como a gente viu muito tempo do Edelman produzindo bem. Não sei dizer se é de repente o Brady olhou e falou assim: ah, eu tenho um brinquedo novo, deixa eu me divertir um pouco com isso e depois eu vou voltar e, sabe, revezar. Ou se é uma coisa que vai ser uma tendência que nem era o que tinha acontecido 2, 3 anos atrás com o Aaron Hernandez, entendeu? Tem que ver. Não sei dizer, na real. Tem que Agora esperar uma ou 2 semanas. Se eu vou startar ele com confiança, talvez não. Mas talvez eu não starte, inclusive, até eu ver se ele tá recuperando essa forma. Mas também quais são as suas outras opções, entendeu? Via de regra, o Julian ah. Edelman é um cara que saiu no quinto round, quarto round, na pior das hipóteses. Quem mais você pegou? Você tem um waiver com um time que dá pra você sentar o Edelman? Senta. Você não tem, então, meu amigo, você vai ter que rezar e boa. Torcer Tem que para que dê fazer. certo, né? É o que eu acho, Ah, pelo menos, 406 jardas de Tom Brady, né? Pois né? é. Provavelmente deve ser o que mais passou essa semana aí para touchdown ou para as jardas, né? Não sei te dizer. Se eu Eu também não sei, mas sim, estou chutando posso procurar. baseado em porra nenhuma. É. Baseado em porra Semana nenhuma, passada foi o Matt Ryan que teve, né, as 300 jardas que ele passou pro Julio foi Jones. Tom Brady seguido de Brian Hoyer seguido de Big Ben. É, esse Brian Hoyer acabou com. Nossa senhora. Nem fala, viu? Mas Pois é. beleza. Aí, vamos pensar no futuro bem longínquo. Ano que vem. Vamos lá. Os primeiros quarterbacks que serão pegos no draft. Tom Brady e Matt Ryan? Ou Cam Newton e Big Ben? Desculpa, o que que tem o Big Ben? A pergunta é se ano que vem, no draft do próximo ano, se os primeiros quarterbacks que serão escolhidos serão Tom Brady, Matt Ryan ou Big Ben e Cam Newton? Eu tenho que colocar nessa dupla desse jeito? Não, você pode brincar entre os dois aí também, se quiser colocar mais algum aí. É porque assim, Aaron Rodgers não tá performando como a gente esperava que ele performasse, Eu né? ainda iria de Cam Newton antes de todos, sem brincadeira. Eu ainda acho que, porque o Cam Newton ele corre, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante para quando você tem um quarterback que pontua bem. O chão do Cam Newton tá ali, entendeu? Então é um cara que é mais estável na minha cabeça do que os outros. Mas eu entendo os caras que talvez queiram ir de outros diferentes. O Big Ben tá pontuando bem. É que o problema é que assim, o Big Ben eu sei, como um torcedor dos Steelers, que em casa ele é uma coisa e fora de casa ele é outra. Se os matchups em casa forem contra times difíceis, beleza, sua linha vai ser mais tranquila porque os de fora vão ser contra os mais fracos. Você vai ter uma base tranquila. Mas fora de casa é complicado, cara. Não sei, entendeu? Ano que vem, se o Martavis Bryant realmente voltar, o Le'Veon Bell estando desde o começo, é um cara que vale muito, muito a pena realmente investir rápido, porque tá produzindo num nível que eu nunca vi ele produzir antes. Não. Mas Mas eu colocaria provavelmente o Cam Newton próximo do Big Ben. Eu tenho medo do Matt Ryan e eu ainda deixaria o Luck, eu ainda deixaria o Brady? Rodgers, o Brady, eu acho que todos esses junto, porque é uma coisa assim, esse ano esse cara tá fazendo mais, no ano que vem aquele cara vai fazer mais, entendeu? Não é uma coisa que eu acho que é um problema. E eles estão pontuando bem também de qualquer jeito. Não são os melhores quarterbacks da história do mundo, mas eles estão pontuando bem, eu acho. O Rodgers tá bem aquém, na real, né? Pois é, essa é a questão, O sim. Rodgers tá bem aquém do que eu esperava, na real. Esperava. Russell Wilson, aquele negócio também, assim, ele começou muito mal, teve um jogo bom até agora, e aquele negócio, e aí? Eu acho que é. É É que o culpa do Russell Wilson. joelho? É culpa da defesa? É culpa de quem, né? Assim, mas. É, o chão do Russell Wilson sempre foi a corrida, né? E na hora que ele não tem mais a corrida, você teoricamente deveria perder um pouco. Eu acho que assim, ele não perdeu contra o Jets e ele começou a mostrar que ele pode ser um pocket passer. Então, talvez eu não tenha tanto medo mais assim do Russell Wilson, não. Tem que ver como ele vai se recuperar na semana 5, mas assim, o calendário dele é muito bom daqui pra frente. Eu não sei, se essa conexão dele com o Graham for realmente real, eu tenho algum receio de dizer que o Russell Wilson tá pra baixo. Eu acho que a gente pode ver uma explosão aí ofensiva do Seahawks já já. E eu tava bem down neles, eu falei isso algumas vezes, mas o que eu vi no jogo do Jets é uma coisa que eu acho que talvez esse time possa estar indo pra cima, não pra baixo. Beleza, James. Ué, mas vamos ver aqui. Outro jogo então. Buffalo contra Los Angeles Rams. Que jogão da defesa do Buffalo. Cara, me falaram assim, eu também não vi, né? Aquele Foi negócio, cara. É jogaço muito da bom defesa. você falar de um negócio que você não ouviu, cara. É muito massa. Pelo que eu li aqui das análises aqui, o Rams, né? Que tinha, pô, a puta de uma defesa, né? Agora eles acordaram. O primeiro jogo da temporada eles tomaram a surra. Depois, não, só Né. pontuação boa e tal. Me falaram que tomaram a surra de novo. Tomaram uma surra da defesa do Bills. O ataque, a defesa do Rams jogou bem, cara. Não jogou mal, não. O ataque do Rams que deixou a desejar. Mas é o ataque do Rams, né? Então era um matchup favorável. Eu peguei a defesa do Bills pra startar porque é o ataque do Rams, entendeu? E é o Case Keenum, que não é um puta quarterback. Né? E se eles não conseguem estabelecer o jogo corrido e o jogo ficar pau a pau, não é um time que é um time que tá feito para ganhar o jogo. O que eu li antes desse jogo foi muito engraçado porque você tinha dos dois lados técnicos que estão acostumados a decepcionar os fanbases. Então tinha gente falando que talvez fosse empatar o jogo. Eu achei legal a jogada, a defesa do Bills parece que tá acordando, viu? Assim, é foda falar isso, a defesa do Bills parece que tá acordando. O LeSean McCoy parece que é real, então esse jogo foi bem interessante assim assistir o jogo, o estilo do jogo deles. Entendi. Quem que é o reserva do McCoy? É o Derrick Henry lá? Derrick. Não, Derrick Henry é do DeMarco Murray no Tennessee Michael Murray. Titans. Eu Não, não lembro, cara, de cabeça eu não lembro. ah. Era o Carlos Williams, mas deles não colocaram. Eles tinham assinado o Reggie Bush, mas eu não sei se o Reggie Bush ainda tá aí. Eu não sei, assim, é uma pergunta de saber quem é o handcuff dele, é isso? É quem é o handcuff dele? É Não porque, tipo tem, assim, cara. Não tem, não cara. tem handcuff. Não, porque assim, não tem ninguém vai reproduzir o que ele tá produzindo, entendeu? Você pode pôr qualquer cara, tem times que não dá pra você pegar o reserva. Não é que nem o Le'Veon Bell e o D'Angelo Williams, entendeu? Entendi. Ou o David Johnson e o Chris Johnson, agora não tem mais o Chris Johnson, mas tipo, tem handcuffs e handcuffs, e o handcuff do Bills não é um cara que faz sentido você pegar. Não, que eu tô olhando aqui e falei, caraca, porque ele tá sendo muito acionado, né? Tipo, o Sim. LeSean McCoy, Mas ele é mais novo, né? cara, o LeSean McCoy tem 28 anos. Assim, né? Mas eu tô numa liga minha aqui, eu tô numa situação que, filho, eu já tô indo pra terceira opção É possível. o Mike Gisley. Gillisley. Qualquer coisa que Gillisley acontecesse, se o vai cara ser pegar o uma reserva. gripe, se o cara ficar um jogo fora, pra mim já é o suficiente pra eu fazer alguma coisa. Porque, porra, tá difícil. Tá difícil. Não, mas LeSean McCoy, caraca. LeSean McCoy, o outro, né? O que acabou de falar do Titans, o DeMarco Murray. Cara, os caras estão realmente pontuando o que não David esperava. Johnson passou do Marco Murray. Quem passou? David Johnson passou do Marco Murray. Agora o primeiro é o David As. Johnson, o segundo é o Marco Murray, o terceiro é o Ezekiel Elliott. Quem é o quarto? Quem você acha que é o quarto? Le'Veon Bell não vai ser porque ele só tem 30 pontos. Deixa eu ver. Vai ser o Melvin Gordon. Não, Melvin Gordon é o quinto, mas foi por pouco. Quem é o quarto? Porra! Bem Quarto! pouco, por ponto 2. Caraca, velho! Por Matt Forte. Não. Você Matt fez. Forte 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Matt Forte 12. Então não sei quem é o quarto. Carlos Hyde. Quem Porra. diria que o top 5 teria DeMarco Murray, Carlos Hyde e Melvin Gordon partindo do ano passado, cara? Inacreditável, né? Caralho. Inacreditável. É isso aí, cara. É a graça do jogo, É né? a oportunidade, né? Pra uns é muito bom, pra outros é muito ruim, né? Mas. Cadê o Todd Gurley lá atrás? O Todd Gurley nessa altura é um RB2, tá complicadíssimo isso, cara. Nossa. Theo Riddick, olha só, o Theo Riddick, o Frank Gore, o Matt Forte, o CJ Anderson, o Isaiah Crowell, o LeGarrette Blount, os dois running backs do Falcons, o LeSean McCoy, o Melvin Gordon, o Carlos Hyde, o Ezekiel Elliott, o DeMarco Murray e o David Johnson, todos têm mais pontos que o Todd Gurley. Caraca, O Frank Gore é um melhor starter do que o Todd Gurley. O Theo velho. Riddick, cara, é muito difícil isso, cara. É muito difícil. O Todd Gurley tá valendo a mesma coisa que o Christian Michael a essa altura, que é o running back do Seahawks. Eu prefiro o Christian Michael. Eu prefiro o Mark Ingram. Eu prefiro o Theo Riddick. Eu prefiro esses caras do que o Todd Gurley. Tá complicado, viu? Se eu sou um dono do Todd Gurley, eu tô tentando vender ele baseado no nome pra ver se alguém compra ele, porque eu tenho um medo patológico de startar ele. Esse ataque do Rams é uma decepção sem tamanho. Foda, velho. Sem tamanho. É É uma foda decepção quando. porque a expectativa não era muito alta, mas é triste ver um cara tão bom quanto o Todd Gurley não produzindo nada por causa de uma disfunção no ataque. Pô, mas tem times que são assim, né, cara? Você tem uma estrela, você fala assim, cara, esse cara em qualquer outro time ia ser Super Bowl e ele tá preso num time que, tipo assim, não ajuda o bicho. Calvin Johnson. Entendeu? Calvin Johnson era assim, o Adrian Peterson durante muito tempo foi assim. É difícil mesmo, e dá dó desses caras, cara. Dá muita dó desses caras, cara. Cara, pra mim, Andrew Luck, velho, ele tinha que estar Andrew Luck. top, tipo assim, 5 anos seguidos como top, velho. Põe ele em qualquer outro time, cara. Tá na hora de demitir esse técnico. Não dá mais pro Colts fazer isso. Eles estão escapando com jogos e o jeito que. É, nossa, o jeito que eles estão jogando é uma coisa assim. Se não é o Andrew Luck ali, eles estão 0-5. É simples assim. Não tem como justificar isso. É inacreditável. Cara, aí é foda, assim. Aí, vamos supor, aí o Odell Beckham Jr. lá, né? Eu não acho que ele tá nessa posição, mas assim, mas cara, esse ano o time do Giants tá se esforçando, viu? Será que ele tá tendo diversão agora? Será? Eu acho que essa é a pergunta principal. Será que ele já tá se divertindo de novo? Porque o time dele perdeu, mas ele fez um touchdown. Acho que ele tá se divertindo de novo. O que que você acha? Talvez, né? Ele deu um beijinho na rede lá. É, então. Você viu como ele é um team player, né? É foda isso, cara. O cara fala assim: não, eu me importo com o time, mas daí eu fico frustrado porque o time não tá. O time tava ganhando, cara. Aí eles fazem um force feed com ele. Tudo bem, é o Odell Beckham, você tem que passar a bola pra ele. Você tem que passar a bola pro Antonio Brown. Você tem caras que você tem que passar a bola porque eles são quem eles são e eles precisam estar envolvidos. Que nem o DeAndre Hopkins, o Dez Bryant, o AJ Green, o Antonio. Você tem caras que são eles. Mas, porra, o cara recebe 12 passes, os outros não recebem quase nada de passe e o Giants lá e perde. Você tem três wide receivers incríveis e o Giants lá e perde. Parabéns, cara, você conseguiu seu touchdown, você é incrível. Cara, o jogo ontem foi triste, viu, cara? Esse jogo eu vi uns pedacinhos. Eu vi também. Ah, Eu achei cara. muito chato, cara. Eu achei um jogo muito É. chato. Nenhum dos dois times me deu vontade de assistir. Esse ataque do Packers tá bem. O ataque do Giants tá inacreditavelmente. Se não é a defesa do Giants, o Giants não tá em nenhum jogo esse ano. E era pro ataque do Giants estar muito melhor. Muito melhor. Pois é. Não, eu gostei foi do Ari Lace, cara. As corridinhas que, assim, que eu vi ele fazendo assim, eu achei. O Mas se cara. machucou já, né? Tem que ver se é sério ou não é sério. Beleza, aí machucou. Aí tu vai do James Starks? Cara, ele vai ter um outro jogo legal, mas ele não é o Ed Lacy, entendeu? Pois é. E o Ed Lacy já não é mais o Ed Lacy, entendeu? Então, o jeito é, o backfield do Packers saiu de um dos mais incríveis para um dos mais tristes. Eu Aqui. não. Não é igual ao do Giants. O do Giants é deprimente, né? Não é igual outros backfields aí que estão deprimentes. Tipo o do Miami, o do Giants, o do. Ai meu Deus. O do Washington, que pra mim também é deprimente. Tem uns backfields bem tristes aí. E o Mas. Oakland Raiders, caraca, eu tô querendo matar esses filhos da mãe, Sabe o que eu acho que aconteceu com o Raiders, cara? O jogo corrido. Eles já não estavam mais indo muito pro jogo corrido, mas. O Joey Bosa voltou e o que eles falaram é que ele jogou muito, muito. Jogou pouco em termos de tempo, mas muito em termos de qualidade. E eu acho que isso fez uma diferença grande pro jogo corrido. Eles não conseguiram estabelecer o jogo corrido em momento nenhum do jogo. Em momento Caraca, velho. nenhum do jogo. Eles estavam no comitê do Latavius, do DeAndre e do. Jalen Tem. Richards, é isso? É Acho que é Jay Jalen, né? Arland, Jordan Arland, sei lá. E Não, desses três aí? Jordan Arland. É, sei lá, velho. É o terceiro do cara. Você que tá forçando a amizade. Não, tem que saber de cor, cara. Aqui é profissionalismo total, cara. Porra! Porra, tem que saber. Então veja Jalen aí. Richard. Jalen Esse Richard. cara aí. Esse mesmo aí. Pô, aí o Latavius não ia jogar. Falei, beleza, então só vai ficar com os dois lá, né? Cara, e os caras não conseguiam fazer nada. É. Eu falei, gente, vocês têm a oportunidade de mostrar que vocês são foda. O RB1 do time de vocês não tá aí. Mostra, velho. Corre com sangue nos olhos. Os caras, não. Tô de boa aqui, deixa eu dar minhas corridinhas de boa. Só. Pelo menos não teve fumble deles, tá ligado? Assim, mas, cara, foi triste. É um backfield que também eu não faço questão de ter ninguém junto dentro dele. Eu sei que tem muito time que não tem opção. Beleza. E a essa altura tem buracos que as pessoas se enfiam. E é difícil de tirar, porque se você não tem um baita core de running back, você fica na porcaria mesmo, você não tem como escapar. Mas. E às vezes você tem que apostar em um desses caras como seu segundo running back. Tem gente aí como primeiro running back. Então. Assim, uma crítica social, socioeducativa do mundo, tá parecendo que valia a pena pegar running back no começo do draft. Não é verdade? Pois é, com a estratégia de no RB Mas você vê, quem pegou o running back no primeiro, pegou, saiu o David Johnson, acho que o DeMarco Murray saiu no primeiro ou no segundo, na pior das hipóteses, o Ezekiel Elliott eu sei que saiu no primeiro, o Carlos Hyde eu sei que saiu entre o primeiro e o segundo. LeSean McCoy também, o Devonta Freeman também. Então você vê que tudo bem. Tem alguns aqui que não estão. Melvin Gordon, o Tevin Coleman, o LeGarrette Blount, o Zach Crowell. Tem alguns aqui que estão mais pra frente. Mas tem muito cara que tá muito distante. É tipo, é um pulo muito grande dos primeiros pros outros. O wide receiver top tem 74. Se você descer pro 25, ele tem 42 pontos. O RB top tem 97. O último tem 41. Você vê que a distância é 20 pontos a mais, cara. Em 5 coisa. semanas, 20 pontos a mais, tá falando aí de 4, 5 pontos por semana a menos que você tem numa posição. Se Complica. você acertar, quem vai produzir aquela semana? É lógico, né? Porque os caras que estão lá em cima, você sabe que vão produzir. Então tem isso também, sabe? Pois é, cara. É porque assim, o que para mim o que aconteceu esse ano, porque como ano passado grandes estrelas machucaram, né, os RBs assim de muito nome, o pessoal ficou com receio desse ano acontecer algo parecido. Só que sim, esse ano muitos machucaram, né? Concordo ainda. Mas muitos wide receivers também machucaram, entendeu? Então, tipo assim, meio que nivelou a parada. Aqui, pessoal que gastou o primeiro pick para pegar, por exemplo, Dez Bryant, né? Nossa, tomou bonito. E aí? Tá fazendo o que agora? Né? Tá chorando. Keenan Allen tá chorando também, Sim. né? Então, assim, é aquele negócio. Todo mundo fala de várias, né? Defende o seu ponto de vista, assim, olha, falha a estratégia que é infalível. E, cara, e ninguém fala que. Gente, é um jogo. Estratégias, existem N estratégias, tá ligado? Assim, se você ganhar, maravilha. Deu certo. Se você perder, acontece, velho. E aí ninguém fala, não, no RB, no RB. Cara, o que eu via de matéria falando, mostrando matematicamente, gráficos e tal, e chegava no final, se você pegar RB, você vai ser o cara que vai perder a sua liga, você vai já começar muito pra trás. Falei, cara, as coisas não funcionam assim, né? Tipo assim, apesar de a gente fazer todo um estudo estatístico, matemático antes, né? Cara, é um jogo, velho. E aí, isso que eu fico puto, tá ligado? Assim, quando alguém vai falar que fala, cara, pega esse cara, que esse cara é infalível. Eu falei, olha, Não, ninguém é infalível, isso é esse verdade. cara tende a ser um pouco melhor que os outros, Sim. entendeu? Mas eu acho que você tem Mas. opções e opções, entendeu? Você tem pegar o David Johnson no primeiro round e você tem que pegar a defesa do Panthers no primeiro round, você entende? Você tem níveis de escolha, né? E tem uma Sim. questão de oferta e procura. Então, quando você tem um Ah. cara que. Você tem apostas, né? E o que o É. pessoal apostou muito no David Johnson foi o teto dele, baseado no como ele terminou no ano passado. Podia ter dado muito errado, podia. Não parece que tá dando muito errado. Assim como podia ter dado muito errado o pique do DeMarco Murray. não parece que tá dando muito errado. Podia ter dado muito errado o pick do Ezekiel Elliott, podia ser que ele não fosse tão bom, e não tá dando muito errado. Você tem essas coisas, sabe? Assim como você tem apostas como, pô, o CJ Anderson, pô, saiu do, como eles falam, get out of the gates fast, né? Tipo, ele saiu rápido e diminuiu pra caramba. Teve aí o. No, no, na quarta semana teve um touchdown que salvou a pontuação dele, mas nos últimos 3 jogos ele não tá fazendo muita coisa, não. E os caras estão começando a envolver mais o Devonta Booker. Então dá medo. Né? E você tem essas apostas, né, que vão complicando o Todd Gurley. Né? Então você tem erros, né? Você tem esses erros que são compreensíveis. Só que você fala assim, pô, o cara falou assim, eu aposto nisso, e tudo indicava que era aquilo, e não deu certo. Então tem coisas que fazem sentido, sabe? Tem coisas que não fazem sentido e tem escolhas que não fazem sentido. A gente tem um estudo para isso, né? Tem um envolvimento para saber quem vai valer mais a pena. Você acha que o quinto melhor wide receiver agora ia ser o Michael Crabtree? Não. Acho que ninguém ia imaginar isso. Que o segundo melhor ia ser o Marvin Jones? Não. Acho que ninguém ia estar imaginando isso. Que o Odell Beckham não ia estar nem entre os 25 primeiros, que ele ia estar atrás do Jeremy Curley? Claro que não. Ninguém ia imaginar isso, senão ele não seria o primeiro round pick. Né? Então eu acho que é isso, a gente tem erros? Tem esses erros, né? E é altamente volátil. Pois é, então, é isso que eu falo assim. A gente tenta diminuir esses riscos, tá ligado? Assim, ó, não, de acordo com o que eu estudei, que eu levei a pensar aqui, cheguei nessa situação aqui, beleza. Entendeu? Isso que eu acho que é o que mais valioso na liga, assim. Cara, de você criar o seu raciocínio, entendeu? E aí tomar a decisão e ver se deu certo ou se deu errado, tá ligado? Porque assim você prepara para a próxima semana e para outra, para outra. Chega no final do ano, você já tem um conhecimento adquirido, porque o ano que vem é diferente, tá ligado? Eu tenho amigos assim que, caraca, velho, eu peguei muita gente por causa do nome. Eu não vi que a defesa desse cara esse ano tava ruim. Olha, cara, olha o crescimento que ele teve em 5 semanas, tá ligado? O cara já percebeu que o draft dele foi um draft meio que arriscado, porque ele pegou nome, em vez de e ver um pouquinho mais sobre o time do cara, né? E teve uns que pegaram o nome e deram super certo. Outros pegaram uns caras que, tipo assim, ah, vou postar num cara que tá voltando esse ano. E, tipo assim, tá destruindo, tá ligado? Mas, cara, e, o que eu acho assim, neguinho que começa a jogar tem muito medo de errar, né? Tem muito medo de cometer. Ah, droga, dropei o cara que não deveria ter dropado. Falei, cara, eu acho que, tipo assim, devia ser um pouco o contrário. Já que você tá começando agora. Se deixa errar, aliás, arrisca, cara. Ah, errei, perdi. Ok, aprendeu. Olha, isso aqui eu não posso fazer ano que vem, entendeu? E curte, cara. Pra mim é a grande curtição, entendeu? Eu tô tomando uma surra numa na liga que eu tô participando e outra eu tô muito bem. Então eu tô vivendo os dois mundos. De um lado eu tô com um time massa, do outro lado eu tô só tipo assim, destruindo, né? Mas, cara, é isso. Eu tô aprendendo a gerenciar um time que tá bem. Então, apenas gerenciar um time que não tá. Não, e assim, é difícil porque, acho que, concordando com o que você está dizendo, se você ganha muito, você se acostuma com um jeito e parece aquela coisa de, eu não posso errar, sabe? Eu fui para os playoffs no primeiro ano que eu joguei. Na verdade, eu joguei uma vez em 2007 ou 2008, sozinho, e ganhei, mas assim, também eu não entendia nada, eu ganhei meio que na sorte, porque eu não sei direito o que aconteceu ali, e eu acabei ganhando. Mas em 2000, quando a gente começou a jogar, eu fui pros playoffs, foi um ano super sofrido, que eu tive que fazer vários waivers, acertei um monte de coisa e me ferrei no, na. Na semifinal, talvez eu fosse ganhar, talvez não na final, porque na semifinal eu peguei o Jamal Charles, que é o jogo que eu nunca vou esquecer, que ele fez 50 e tantos pontos em cima de mim, e eu me ferrei pra ele, só pra ele, né? Eu perdi de 6 pontos por causa do Jamal Charles, né? Mas no ano seguinte, o que aconteceu? Eu voltei, era o melhor time da liga, eu fiz a maior pontuação, eu fui o primeiro no standings, fui o campeão, levei com alguma tranquilidade, tinha quase todos os running backs, eu não tinha uma semana que eu acho que eu produzi menos 100 pontos uma semana de todo o ano. E na final. E mesmo assim eu ganhei. Então foi uma coisa bem tranquila, sabe? Aí no ano seguinte, a gente sorteia, né? A gente tem uma probabilidade, nossa liga a gente tem uma probabilidade maior para quem terminou em último de pegar os primeiros picks. E uma probabilidade menor, mas de qualquer jeito a gente sorteia uma probabilidade menor para quem terminou entre os primeiros. Eu fui sorteado para ser o terceiro pick. Já falei, nossa, vou conseguir ganhar dois. Foi o pior ano da minha vida. Eu nunca perdi tanto, eu nunca errei tanto, eu nunca decidi coisas tão erradas e assim, coisas assim que. Era o que eu tava falando pra você, era como se eu tivesse no meu inferno astral. Era a mesma coisa que tá acontecendo com você esse ano. Eu escolhia uma coisa, tudo indicava para aquilo e dava tudo errado. E meu banco que tava tudo certo, e o cara eu jogava fora, ele explodia, alguém pegava ele, ele começava a funcionar. Comigo não funcionava, todos os meus first round picks ou se machucaram ou eu tive que trocar para fora. Consegui terminar o ano com 4 vitórias, assim, não sei como, porque dava para eu ter terminado 100 vitórias, porque todos os jogos alguém fazia a maior pontuação da season contra mim, todos. Eu acho que eu peguei acho que 2, 3 semanas só que eu tive down weeks. A minha pontuação foi razoavelmente alta até. Eu tive uma boa parte dos jogos que eu chegava 90, 100, 90, 100, 90, 100. Mesmo assim não era o suficiente, porque eu tomava na cabeça de todo mundo. A maior parte dos times eram os três maiores pontuadores toda vez que me pegava. Times que faziam 60 pontos faziam 120 contra mim, sabe? Então foi, acontece, cara. Acontece, é uma merda, não é fácil. Você fica extremamente frustrado e puto. É verdade, cara, não é mentira. Sabe? Então, assim, faz parte. E se entrega a esse lado negro, porque muitas vezes você fala assim, ah, não, não é. E os outros vão falar assim, ah, mas veja pelo positivo, é só isso, é de boa. Não é de boa, cara. Não é de boa. É extremamente frustrante se você se importa. É muito frustrante, não é pouco frustrante. Porque você tá ali fazendo e você vê outras pessoas que não estão fazendo tanto quanto você, se dando bem e ganhando jogos pífios, e você se ferrando na mão de outras pessoas que talvez não estão tão envolvidas. Ou que estão tão envolvidas, mas que conseguiram ali montar um time mais razoável que o teu. Então é frustrante, é, mas acho que é isso que você tá falando, sabe? Aproveita que você tá começando e erra. Porque quanto mais pra frente você vai se distanciando dessas pessoas, você vai vendo que, pô, tem piques e piques, né? E eu, quando antes da gente começar esse ano, eu falei pra você, acho que em off, que eu sentia que era o ano que eu tinha mais conhecimento do Fantasy, de longe, porque eu sabia quem eu queria no quinto, no sexto, no sétimo, no oitavo, no nono. Eu, até o 15º round, eu tinha alvos, que era uma coisa que eu nunca tive. Né? Então eu acho assim, quando você se envolve, você estuda, pode dar errado, pode dar muito errado, claro. Mas se você se envolve, estuda e presta atenção, e os outros não fazem isso, você tem uma vantagem. Como tudo na vida, se você presta atenção e estuda, você vai ter uma vantagem, o seu chão vai ser menor, vai ser maior do que o chão dos outros. Então é uma questão de você tentar mesmo. Vai atrás, tenta entender por que que aquele cara não tá funcionando, por que que aquele cara tá funcionando, qual é a troca, entendeu? Não, cê, não tô falando pra você saber de cor, que nem às vezes eu tô num nível que eu tô começando a chegar nisso, que eu sei coordenador ofensivo, coordenador defensivo. É, que eu sei, sabe, quem tá trocando quem da linha, porque esse cara é importante em tal posição, quais trocas de draft. Eu tô começando a tentar pensar em, de repente, estudar um pouco mais de college pra começar a entender quais são os rookies que vão. Então tem. Não tô dizendo que você precisa se matar em cima disso. Mas se você souber o básico, quem são os técnicos, tá? Quem são os quarterbacks, quem são os wide receivers, quem são os running backs e os tight ends, você consegue ter uma noção razoável do que vai acontecer. Que defesas eram fortes, que defesas eram fracas. De repente, ver aí se um time perdeu alguém na free agency, na secundária foi assinado para outro time, não foi assinado para outro time. Você consegue ver tendências, entendeu? E, cara, tem conteúdo o ano todo, sabe? Se você ficar o ano todo ouvindo, você não precisa ficar estudando, lendo o tempo todo. Você pode colocar, você tem vários podcasts legais que dá para você ir ouvindo. É mais difícil se você não sabe falar inglês. Se você não sabe falar inglês, tem um podcast que eu acho que dá informações, não é muito gostoso ouvir eles, porque não são caras que são muito naturais na fala. Eles conversam, mas é uma coisa que fica mais profissional, eu acho. Eu gosto mais daquele estilo mais conversa. Tem que ter uma profissionalidade, mas fica mais na conversa, que é o Liga dos 32, que eu acho que eles dão conteúdo e um conteúdo bom. Não é um conteúdo porcaria. Mas não é fantasy, você entende? Então, e é Entendi. legal, e eu acho legal você ouvir coisas que não são ligadas à fantasy. Porque ninguém no fantasy vai falar assim, ah, o coordenador ofensivo, ah, esse cara, ah, aquele cara. É difícil de você ouvir isso. E isso é uma coisa importante de você começar a se acostumar a ouvir. Entendeu? Então tem coisas que você vai falar assim, ah, eu quero usar um running back contra esse ataque, talvez não valha a pena porque a linha defensiva desse time é boa, não a secundária. Aí você vai olhar e falar assim, ah, pô, mas essa defesa cede tanto ponto. Provavelmente ataque aéreo e não terrestre. Então essas diferenças é legal de você começar a prestar atenção. Primeiro ano é uma porcaria. Segundo ano você melhora um pouco. Terceiro ano você acha que você entende e aí você vai ver que na verdade não é bem assim. Eu tô no quarto, cara. E no quarto ano é a primeira vez que eu sinto que, assim, deu errado, é frustrante, eu não vou morrer se eu perder, e eu quero ganhar e eu entendo o que eu tô fazendo, entendeu? E é para 4 anos de investimento, você entende? Então não é rápido, né? Não dá para você simplesmente parar e falar assim, vou saber tudo. Acho que a gente desviou um pouco aí Do foco. do Não, foco, mas cara, mas é um é isso recado que aí. eu acho legal de dar, entendeu? Eu não Não, sou, de longe eu não sou profissional no negócio, mas pois eu é. gosto muito, né? E eu gosto desse theorycraft da brincadeira, entendeu? Então se você tem esse pique, faça, porque é uma vantagem. É uma vantagem. Cara, eu acho mais legal que eu gosto do fantasy assim, né? É essa pós e o antes, assim, é que nem série, assim, eu gosto muito de séries, Game of Thrones e tal, e para mim o mais rico do Game of Thrones são as discussões que eu tenho durante a semana, tá ligado? Do capítulo que a gente viu. Sim. Cara, que você viu aquela parte, o que que você acha que vai acontecer? Porque isso para mim me traz para aquele mundo durante mais tempo do que uma hora de seriado, É, sem entendeu? dúvida. Mesma coisa no fantasy. Se eu fosse apenas falar, não, domingo é o dia que eu fico focado vendo o jogo. Caraca, pontuou tal. Mas eu passei uma semana lendo um pouquinho sobre por quem machucou, quem vai jogar, quem não vai jogar, quem tá em bye week, quem não tá em bye week, será que o cara vai pontuar agora? Então, assim, durante uma semana eu consegui curtir a brincadeira e um dia que é o dia que tá valendo mesmo, tá ligado? Então, assim, esse negócio das waivers, caraca, pô, será que eu consigo pegar quem eu quero, quem eu não quero? Será que vale a pena? Quem eu dropo? Cara, isso pra mim é o mais divertido que tem, velho. A pontuação é apenas o resultado de todo o trabalho que você fez, entendeu? E às vezes, ok, a pontuação reflete o que você fez. Às vezes, não. Às vezes você trabalhou a semana toda, fez todas, cara, projeções, foi no tarô, viu o Tarô. futuro. As estrelas não podem mentir para mim. E tu pode tomar uma surra violenta de falar, caraca, realmente, eu não sei nada. Mas, cara, é a brincadeira, velho. Tipo assim, eu curto muito esse jogo, cara. Mas assim, eu me divirto. Entendeu? Eu tô aqui pela diversão. É basicamente isso. Mas que às vezes realmente dá uma. Você fica com uma raiva. Fala, caraca, velho. Ah, Não, eu mas. entrava numa espiral de ódio ano passado, cara, que você não tem ideia. Era uma coisa assim que terminou. Eu só queria que o ano acabasse, porque eu já não tava mais com saco pra olhar isso. Na semana 12 ou 11, eu queria. Eu já tava assim, eu não quero mais saber. Bateu a semana 7, 8, quando eu já tava muito negativo. Eu olhei e falei assim, nossa. Eu não tenho mais o que fazer aqui. Eu precisava ganhar todos os próximos jogos para ter uma chance de chegar nos playoffs. Do jeito que tá, eu não vou conseguir pontuar o que eu preciso. São as minhas piores semanas. Eu perdi nas melhores semanas. Então, chegou num ponto que eu falei assim, cara, eu não ligo mais. O que acontecer, acontece. Aí você vai meio que cansando. Assim, na semana 12, 13, eu entrava, olhava, fazia o waiver, assim, mais tipo pra não deixar passar uns caras muito importantes, porque eu falo assim, ah, eu vou desbalancear a liga se eu simplesmente desistir e largar da mão, entendeu? Vai que eu consigo roubar um ou outro jogo. E eu não queria terminar em último, terminei em penúltimo. Mas eu acho que se, assim, é muito complicado quando você é um cara que em 14 semanas tomou 1.470 pontos. É difícil porque isso significa o quê? Você tomou mais de 100 pontos toda semana. Semana. É complicado, cara. É difícil de você escapar quando você tá nessa situação. Ou você é o time que faz 1.500 pontos, ou você não vai conseguir passar. É simples assim. Então é difícil, cara. Tem vezes que tá contra você mesmo. Tem vezes que tá contra você mesmo. Mas é uma experiência assim válida. É um ano jogado fora, mas é uma experiência válida para É você um ano jogado entender. fora. É verdade, é um ano jogado fora. Você fez o que com isso? Você não fez Ai, nada, meu você só perdeu. Mas, assim, é uma experiência interessante, cara. Não, não, é. não recomendo, e ao mesmo tempo acho que todo mundo deveria passar pelo menos uma vez por perder consistentemente, se importando. Sabe? Porque se você tá com foda-se e fala assim, eu não quero e dane-se, já era, eu não vou nem prestar mais atenção, você não aprende nada desse erro. Nada. Nada, você não aprende absolutamente nada. Vai ficar, aí você vai chegar no ano que vem e vai fazer o mesmo draft. Eu acho que assim, a hora que você vai perdendo e vai tentando resolver aquilo, e vai, você vai tendo terceiro running back aqui, quarto wide receiver ali, o tal e tal, você, meu, você. Chega uma hora que você acaba manjando mais do que o que você estaria manjando se você estivesse ganhando. O erro não é uma falha, né? O erro é uma oportunidade de aprendizagem, entendeu? E a gente tem que lembrar disso muitas vezes na vida, porque é foda mesmo estar nessa posição, sabe? É difícil, é bem difícil. Não tô, não vou pôr toalha, como é que é? Pôr panos quentes. Porque não é fácil, cara. Você vai ouvir muita gente falando assim, ah, mas não é. E dá mais vontade de bater nessa pessoa quando ela fala isso pra você. Porque você tá puto porque você se importa, ela fala assim, ah, mas não é nada demais. E ela tá lá com 7 vitórias, 8 vitórias, e você na lama, sabe? Então é difícil, cara. É difícil mesmo. Mas então, A vamos gente ter. pode. Eu vou. Eu tenho que sair já já. Eu vou encerrar por hoje. A gente pode continuar amanhã, eu acho. É? Acho que sim. Depois Bom, a gente do jogo de hoje. conversa. A gente conversa isso offline, então. Alguma coisa que você quer pontuar aqui rapidinho? Eu tenho mais uns 5 minutinhos. Acho que é isso aí. Alguns caras eu não esperava, outros eu esperava. É o padrão do fantasy futebol. Eu quero falar o Jordan Howard, hein? O Jordan Howard, hein? Cara, eu tô com uma raiva tanto do Chicago, velho. Isso é absurda, absurda. É porque você tinha o Langford, né? Que dó. Tinha o Langford, cara. Aí o cara machuca, o Howard vem, destrói. Ele tá Não, e o. arrebentando, cara. Ele tá jogando muito bem, cara. Cara, o pior, nem ele vir destruir, cara. É que eu até mandei pra você antes um print da minha liga aqui. Cara, eu consegui empatar um jogo 124,18 a 124,18 essa semana. Entendeu? E aí Eu você nunca me vi pergunta, um empate por na minha vida. quê? Porque Brian Hoyer e o Howard fizeram milhões de pontos. Você fala, não, Acho que vamos destruir. juntos 45, acho 46 pontos juntos. Cara, foi tipo assim, um negócio inacreditável, assim. O time do adversário, ele não tinha. Ele tava com o segundo do Denver, né? O quarterback. O primeiro dele, acho que era o Cam Newton, que não ia jogar. Aí ele tava com o segundo do Denver, né? E aí, no, de manhã, ele fez essa trade aí, ele pegou no, nos waivers, pegou esse Hoyer. Cara, e pronto. Foi uma ótima troca. Foi Cara, uma ótima troca. absurdo. Absurdo, assim. O meu Power Rankings de startar quarterbacks essa semana era o Brian Hoyer, depois o Dak Prescott, daí o quarterback do Broncos. Dos que tinham livres na nossa liga, né? Eu não sei em que outras ligas você vai estar. Mas acho o Derek Anderson era outro cara que valia a pena também dar uma olhada no waiver. Mas tá muito complicado, sabe? Ninguém ia imaginar que o Marcus Mariota ia fazer o que fez. O James Winston também não produziu muito. Também não sei se vai produzir muito. Então, quarterback é uma terra complicada. O Bruno acabou fazendo o que eu falei que eu faço de vez em quando, de marcar o cara. Foi lá e pegou o Brian Hoyer pra não poder pegar. Eu peguei o Dak Prescott e no fim não foi uma produção tão abaixo. Ficou com 17,4. Né? E o Brian Hoyer fez 23 e tanto. Mas eu tava confortável com qualquer um dos dois. Eu achava que era um matchup legal, entendeu? Pra qualquer um dos dois. Então o Brian Hoyer é um cara que, assim, vale a pena segurar, porque ele tá jogando bem. Ele tá jogando bem e talvez ele mantenha isso. E o John Fox já falou que é possível que ele fique com o trabalho de titular do Bears. O que significa que é o seguinte, acabou o Jay Cutler. Não tem mais crença nenhuma que o Jay Cutler é o cara. E eles vão partir para um outro quarterback no ano que vem, quase com certeza, cara. O Bears vai estar draftando o quarterback ano que vem. Eu acho muito difícil que não, cara. É difícil, mas é isso aí, cara. Então vamos terminar por aqui mesmo. Entendeu? Beleza? Estamos de volta. Tchutchu. Tchutchu. E aí? Cara, assim. Não fique muito triste. Pode ser? Vou Pode tentar, viu? ser? É Pô. difícil, é difícil mesmo. É, acontece. Mas é complicado. Eu vou deixando aqui meu beijo para todo mundo que tá feliz e para todo mundo que tá triste também, especialmente para quem tá triste, porque é difícil essa vida mesmo quando está É isso aí, então. negativo. Au revoir. Au revoir. Beijinho pra galera aí. Falou, gente. Até amanhã ou quarta, talvez. Violentamente secaremos seus espaços do porão.